voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta ainda com muito a conversar sobre essa reforma da Previdência. E a gente, para esclarecer esse argumento do governo de que há um rombo na Previdência, esclarecer o que significa a tal dessa dívida pública, a gente conversou com a advogada e educadora popular Magnólia Saide. Bom dia, Elka. Bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Caneca. A justificativa do governo, ela não se sustenta. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela não é uma necessidade concreta. Ela é uma exigência política e financeira do FMI e do Banco Mundial para com países que são considerados devedores. E aí, quando a gente vai buscar o que está por trás dessa exigência, é sobre quem é que deve recair, sobre quem deve recair a responsabilidade pelo pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. Que certamente não são os banqueiros ou as grandes empresas, são os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, são os povos indígenas, são as pessoas que vivem nas periferias, são os povos extrativistas. Então, ela vem, no meu entendimento, para pôr fim à possibilidade de as pessoas terminarem sua vida, suas vidas, com o mínimo de tranquilidade e garantia. Por quê? Porque elas passam a ver expropriados todos os recursos que elas acumularam trabalhando, seja em casa, seja na rua, seja fora de casa, a vida toda para acumular para a velhice. E ainda tem uma questão que para mim é fundamental. Ela vai resultar numa ameaça à produção de alimentos. Por quê? Porque se a gente pensar no rural, as mulheres rurais, os trabalhadores rurais, eles vão ter muito mais dificuldade de se aposentar. E aí eles vão para onde? Para a cidade. E aí a cidade, a população urbana também tende a aumentar. Então, tanto ela vai trazer problemas, impactar no urbano como no rural. E tanto a responsabilidade passa a ser jogada para as pessoas que vivem no campo e na cidade, não para os banqueiros ou para a elite do país. Quando a gente fala do que está em jogo, a gente pode dizer ou traduzir em como é que isso impacta na vida das mulheres, né? Acho que, em primeiro lugar, é bom a gente deixar claro a quem essa que eu poderia chamar de contrarreforma prejudica, né? Ela vai prejudicar, de um modo geral, quem ganha menos, quem tem uma expectativa de vida mais baixa e entra no mercado de trabalho mais cedo, ou entra no mercado de trabalho em profissões que exigem muito mais esforço físico e emocional, né? E aí você vê a categoria das professoras, você vê a categoria das trabalhadoras rurais, você vê a categoria dos povos indígenas, né? Em segundo lugar, a gente sabe que em todas as circunstâncias, as mulheres, não raro, sempre ganham menos do que os homens, além de elas terem múltiplas jornadas de trabalho. Por exemplo, em geral, as mulheres realizam um trabalho mais precário, elas entram no mundo do trabalho mais tarde, ou elas têm lacunas de tempos de contribuição. Por quê? Porque elas têm que aliar o trabalho fora de casa ao fato de elas serem mães, de cuidarem de filhos, de cuidarem de idosos. Então, elas realizam todo o trabalho reprodutivo. Portanto, fatalmente, as suas aposentadorias vão ser menores. Eu queria acrescentar também o caso das professoras, né? Com 60 anos, as professoras terão que ter contribuído 30 anos. Se elas forem da rede pública, elas terão que comprovar 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além da idade mínima. Então, o governo não considerou o tipo de trabalho que as professoras realizam. A sua tripla jornada de trabalho também, o desgaste cotidiano na relação com os alunos, que a gente sabe o que é que passa uma professora pública nos bairros, e os transtornos psicológicos que decorrem dessa relação professor e aluno. É importante considerar que ninguém está considerando o avanço que as trabalhadoras domésticas tiveram nos últimos anos em termos de direitos das empregadas domésticas. Com a reforma, que além do viés de classe tem um forte viés racista, nós voltamos à estaca zero em termos de direitos. Por quê? É a população negra feminina que se encontra majoritariamente no sobreemprego e com pouco ou nenhum acesso à previdência. Então, são as empregadas domésticas as que também serão mais impactadas pela contrarreforma. É muito importante a gente compreender o que de fato está em jogo quando se trata de retroceder direitos, como é o caso da Previdência. A gente vai falar agora das medidas propostas pela reforma da Previdência específicas para as mulheres camponesas. Quem fala sobre este assunto, mas não perde de vista o impacto da reforma na vida das mulheres da cidade, é Maria José Moraes, mais conhecida por Mazé. Ela é secretária nacional da Mulher na Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura, a CONTAG. Primeiro dizer que essa proposta da reforma PEC, proposta da presidência, é uma proposta injusta, é uma proposta machista, é uma proposta excludente, que não inclui, porque não valoriza, como eu já disse, não valoriza o trabalho. Hoje, as mulheres têm direito de se aposentar sem a proposta da Previdência aos 55 anos. E com o aumento de mais 5 anos, isso não reconhece o trabalho e a desigualdade que as mulheres têm no dia a dia, né? Igualar a idade desconsidera totalmente, né, a condição de trabalho diário submetido, né, à idade em que começa a auxiliar na produção da família, né? As mulheres vêm desde muito cedo. Então, para nós, é muito caro essa questão de aumentar, ou seja, comparar, né? Equiparar a idade dos homens e a idade das mulheres, né? Isso dá um impacto muito forte na vida das nossas companheiras. E aí a transição de 55 para 60 anos, ela vai ocorrer de forma gradativa, né? A partir do 1º de janeiro, se caso seja aprovada, né, a aposentadoria, essa proposta, né, a idade de aposentadoria de 55 anos. De 6 meses, a partir de então, cada ano será acrescido mais 6 meses até chegar aos 60. Ou seja, resumindo, uma mulher de 55 anos e com 15 anos de contribuição teria que trabalhar mais 5 anos para contribuir, porque aí, no caso, seria a contribuição de 20 anos. Já atendo vocês, né? De 20 anos, né? Então, isso para a gente é muito... muito ruim, ficaria muito, muito pesado para as nossas companheiras que já a vida inteira no sol, no roçado, quem acorda mais cedo, quem dorme mais tarde. Então, essa medida para não aposentar mesmo aquelas que sempre acordaram e é quem produz e é quem bota o alimento na mesa da população também com qualidade. Mas lembra que a jornada de trabalho das mulheres é bem maior e que a reforma exclui essa realidade cotidiana das mulheres do campo e da cidade. Além do tempo para se aposentar, as medidas propostas defendidas pelo governo mudam as regras para auxílio maternidade, pensão por morte e benefício para as donas de casa. Mas também comenta essas medidas. Uma outra coisa também que é muito ruim, que é a medida provisória, ela traz, é a questão que penaliza os trabalhadores, a questão de criar um programa especial de revisão de benefício, que é a questão da aposentadoria, pensão, auxílio, doença, auxílio reclusão, benefício de prestação continuada, enfim, né, que coloca lá, que, como eu estava dizendo, será que eles conseguem tá fazendo isso. Outra coisa também que eu acho que vale estar colocando aqui, que vem na proposta, é a questão do salário maternidade, né, que é uma conquista histórica das mulheres trabalhadoras rurais, que antes, na proposta nossa, que antes, anteriormente, para a mulher requerer o benefício, né, era de 5 anos. E agora, na proposta da medida provisória, as mulheres teriam apenas 180 dias para adquirir a concessão do seu benefício. Então, isso também prejudica muito, Antes eram quantos dias? Antes era 5 anos para requerer o benefício do salário maternidade. 5 anos para requerer. Era, a mulher teria teve o filho, tem até 5 anos para poder requerer, na medida nossa provisória, na lei. Porém, agora, com a proposta do governo, está para ser, a mulher teria apenas 180 dias, né, para poder requerer o seu benefício, a sua concessão do seu benefício. E aí as agricultoras e agricultoras familiares teriam que emitir, mais rápido possível essa declaração, para poder correr atrás do seu benefício. Então, isso impacta muito na vida das mulheres também. Isso é muito, muito forte para nós, mulheres trabalhadoras rurais. É, né? uma questão muito ruim também. E pelo que temos ouvido dos especialistas, não temos nada a ganhar com essa reforma. Mas como podemos evitar que seja aprovada? Maria José lembra que é preciso ir à luta. Então, mais do que nunca, nós mulheres precisamos, né, estar nas ruas, na defesa, né, dos nossos direitos, na defesa da democracia, na defesa de uma previdência pública, social, solidária, universal. Isso a gente, mais do que nunca, a gente precisa. E aí as mulheres são, nós do sistema CONTAG, estamos nos mobilizando, as mulheres rurais do campo da Floresta e das Águas, em todo o Brasil, fazendo atos, caminhada, audiências, enfim, estamos fazendo diversas atividades em todo o Brasil, no sentido de mobilizar, no sentido de dizer e trazer os eixos políticos. É o momento também da gente fortalecer a mobilização política da nossa Marcha das Margaridas, que vai acontecer 13 e 14 de agosto de 2019. Então, é um momento muito forte, as mulheres estão firme na luta, né? Vão estar indo às ruas, vão estar indo na resistência, na luta, e dizer que a gente não aceitamos a retirada dos direitos dessa, que é uma política, né? A previdência para nós é o único mecanismo que reconhece esse diferencial na divisão sexual do trabalho, é a previdência social. E por isso nós, mulheres trabalhadoras rurais do campo da Floresta das Águas, né, não poder se aposentar, então, aos 55 anos, enquanto comparando para se aposentar aos 60 junto com os homens. Então, para a gente, isso é muito ruim. Essa é a única política que reconhece essa desigualdade e que dá para a gente essa oportunidade, assim, através da luta. Então, a gente vai para as ruas para isso, que não aceita esse retrocesso, que as margaridas vão estar com força, com coragem, né? Na luta, não aceitamos e nem aceitaremos nenhuma retirada de direito, e vamos à luta, vamos seguir frente firme na resistência e muito forte, porque precisamos mais do que nunca, não é isso? Pelo que temos ouvido de especialistas, não temos nada a ganhar com essa reforma, né, Elka? Mas como é que a gente pode evitar que ela seja aprovada? E aí Maria José, ela lembra pra gente que é preciso ir à luta. Vamos a um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informações sobre a reforma da Previdência.